liberdade, de união, de paz, perseverança. Depende apenas de nós, irmão. Um mundo melhor, apenas de nós. O mundo pode ser um lugar de esperança. Pode ser o lugar onde o amor não se cansa. O arco-íris do bem pode ser a trilha do caminho do rei. A igualdade, a liberdade, o resgate que vem. O amor. O mundo pode ser especial na liderança da cor. Imagine a paz florescendo no globo. Imagine a igualdade de um negro povo. Meu irmão, eu luto com o coração. Eu peço paz, eu busco a paz é pela união. A consequência, a liberdade é a redenção. O comboio e a matilha do bem regenerando os guerreiros que vem do gueto, os preto, do vento. Liderança sem medo, esperança no mundo não calma. Consistente no corpo e na alma e muito mais. Porque eu quero paz, liberdade e muito mais. Tu pode ser esperança pra nós. A liberdade dos poetas que explode na voz. Eu vejo a igualdade florescendo no globo. A liberdade dos guerreiros que renasce de novo. O mundo pode ser de esperança pra nós. Liberdade dos poetas que explode na voz. Eu vejo a igualdade florescendo no globo. A liberdade dos guerreiros que renasce de novo. Sinto paz, o amor, o leque se abrindo. A esperança do poeta, o mundo todo sorrindo. Eu vejo como pode ser melhor o nosso globo. Eu imagino a liberdade de todo meu povo. Revolucionário, momento de paz. Sorriso no rosto, sentimento que traz o conforto do bem. Traz amor, a liberdade, a nuvem que vem. Com os anjos, o sol, esperanças infinitos, arranjos de amor. O mundo pode ser especial, sem preconceito na cor, sem preconceito na raça. O mundo todo sentimento, a igualdade da massa. Espontâneo é o sorriso, a alegria de graça. Pra você acreditar no poder transformador do amor. Acreditar na luz eterna a um vencedor. Sei que vai à frente, a paz, a liberdade do povo da gente. Pode ser esperança pra nós. A liberdade dos poetas que explode na voz. Eu vejo a igualdade florescendo no globo. A liberdade dos guerreiros que renasce de novo. O mundo pode ser de esperança pra nós. Liberdade dos poetas que explode na voz. Eu vejo a igualdade florescendo no globo. A liberdade dos guerreiros que renasce de novo. O mundo pode ser esperança pra nós. A liberdade dos poetas que explode na voz. Eu vejo a igualdade florescendo no globo. A liberdade dos guerreiros que renasce de novo. O mundo pode ser de esperança pra nós. Liberdade dos poetas que explode na voz. Eu vejo a igualdade florescendo no globo. A liberdade dos guerreiros que renasce de novo. A igualdade que floresce no globo, irmão. A perseverança, a justiça, a união, a liberdade, a esperança de um mundo melhor, as nossas crianças, a luz divina. O mundo pode ser um lugar de esperança, irmão. Depende apenas de você, como instrumento de liberdade, como instrumento de paz. A música liberta o coração.